consigo compreender sempre esta sensação. Estou a perder. Tenho pressa de sair. Quero sentir ao chegar. Canal 2. Thank you.